O profeta Isaías, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Você acredita nisso que a Bíblia diz? Que a mão do Senhor não está encolhida. Pelo contrário, a mão do Senhor está estendida. E o seu ouvido não está surdo. O seu ouvido ouve a sua oração. E o que você já orou até agora e que vai orar ainda durante esse culto, ao final, você pode ter certeza absoluta que Deus está te ouvindo. Você já pediu algumas coisas ao Senhor desde que entrou aqui hoje no culto? Com certeza já. E quando nós estávamos chamando, vem Senhor, saiba, creia verdadeiramente que Ele vem. Ele vem dentro da tua situação particular. Pode ser que alguns de nós estão atravessando uma crise particular, uma situação difícil, uma tribulação. Saiba que o Senhor não perdeu o controle, mesmo daquilo que foge do nosso alcance. Vou dizer de novo, o Senhor não perdeu o controle, mesmo daquilo que foge ao nosso alcance. Amém? Quando eu disse que confiar em Deus é a coisa mais segura que existe nesse mundo. Experimente confiar dia a dia, situação a situação. Experimente confiar. Porque quando nós confiamos em Deus, nós o estamos honrando. Sabe, se uma pessoa confia em você, ela está te honrando. É ou não é? Se uma pessoa, por exemplo, te entrega, ela saiu de férias agora, entrega a você os cuidados da casa dela. Fique na minha casa. Repare, te deixo a chave da minha casa. Mesmo que você não vá dormir lá na casa, mas eu te deixo a chave. Vai lá, dá uma olhada, abre janelas, para dar um sinal de vida. Ela está confiando em você, não está? E você se sente honrado. Agora, tal amigo, tal irmão da igreja, confiou em mim e a mim. Agora, se uma pessoa entrega a chave da sua casa e ela está cheia de dúvida quanto à tua capacidade de cuidar, como é que você se sentiria? Ela está duvidando, ela te entregou a chave, mas com medo. Como é que você se sentiria? Por que não confia em mim? Ou eu não sou capaz, ou eu não tenho idoneidade, eu não tenho, quem sabe, honestidade para cuidar da tua casa. Você não se sentia desonrado se isso acontecesse? Claro, se alguém entrega uma soma em dinheiro, 1.000 reais, 2.000, 10.000, 100.000, cuida para mim. É uma grande responsabilidade, mas a pessoa confiou em você, você foi honrado com isso. Quando nós confiamos em Deus, nós honramos Deus. E quando nós desconfiamos de Deus, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é capaz de cumprir o que estás dizendo. Confiar em Deus é seguro. Concorda comigo? Concorda? Confiar em Deus é seguro. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 55. Capítulo 55 do profeta Isaías. Só abra e eu vou começar com uma coisa que acontece toda hora. Algo bem corriqueiro. Veja, profeta Isaías, capítulo 55, depois eu vou ler uma boa parte desses versículos. Vê se todo mundo achou, aí perto a você, um pouquinho depois do meio da sua Bíblia, você pode ver. Agora, pode olhar para mim um pouquinho. Hoje é muito comum, nos casamentos, a gente recebe o convite e às vezes diz ali, vem um papelzinho, num clips, vem um papelzinho e diz assim, conta individual. O que significa isso? Que você é convidado, mas você vai pagar a sua conta. Conta individual. E às vezes, vem um papelzinho ali também, no clips, e diz, eu vou usar agora uma expressão popular, tá? Boca livre. Por que vocês sorriram quando eu falei boca livre? É que você não precisa pagar. Agora, se tens que... Vamos de novo, num casamento. E diz lá, conta individual, 50 reais por pessoa. Caro o jantar. Se você está mais ou menos financeiramente, e talvez mais para menos do que para mais, E se você não é íntimo amigo daquela pessoa, provavelmente você não irá. Concorda comigo? Provavelmente, pode ser que você não está tão bem de finanças, e como tem que pagar a sua conta, você diz, olha, em casa nós somos quatro, a R$50, R$200. Fica caro, não fica? Apenas para um jantar. Mas, claro, se a pessoa é super amiga sua, ela te honrou com o convite, e com esse convite da conta individual, ela te honrou também, entre aspas, você vai. Agora, se disser assim, o custo é por conta dos noivos. Você nem é tão amigo dos noivos, mas eles te convidaram. Você vai pensar duas vezes se vai ou não vai? Se a boca é livre. Vai pensar, pode dizer a verdade, não é pecado dizer, não vou pensar duas vezes, eu vou. Se não é tanto pela amizade, é pela comida. Você não pensa assim? Em geral, as pessoas pensam assim. Ou aí associa amizade e comida. Uma coisa à outra. Pois bem, nós às vezes, quando temos um convite que nos custa algo, a gente às vezes, até por questão financeira, pensa duas vezes. Mas quando não custa algo, provavelmente não pensamos duas vezes. Vamos ler uma parte da Bíblia que fala de convite, e agora eu vou dizer, boca livre. Vamos lá? Boca livre, capítulo 55, versículo 1 e seguintes. Ali diz, ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Verso 6 agora, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, que é um outro tipo de espinheiro, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Irmãos, o que está acontecendo no momento em que o profeta recebe essa palavra de Deus? Onde estava o povo de Deus nesse momento? O povo de Deus estava cativo, estava escravo lá na Babilônia. Normalmente a gente fala da escravidão do Egito. Agora já tinha se passado muito tempo daquela escravidão do Egito. Agora o povo de Deus entrou em desobediência, entrou em idolatria e agora caiu nas mãos dos inimigos novamente. Qual era a condição deles? Lá na Babilônia, hoje, atual Iraque. A situação deles, quando o profeta chama, vinde. O que é que eles não tinham? Vocês observaram no verso 1 O que, que eles não tinham? Eles não tinham água. Você lembra da guerra do Iraque, há uns anos atrás? Faz pouco tempo, né? Você viu uma região completamente desértica. Areia, pedras, árvores, praticamente nada. O que, que o povo de Deus na escravidão não tinha? Água. O que, que eles não tinham? Dinheiro. O que, que eles não tinham? Grãos para comer. O que, que eles não tinham? Nem vinho e nem leite. O que, que eles tinham então? O que eles não tinham nós já sabemos. O que é que eles não tinham? Eles não tinham essas coisas que acabei de... E tinham dentro do coração deles um pensamento de miséria. Eles foram para lá sabendo que foi consequência dos erros deles. Eles foram para lá, de certa maneira, era um julgamento divino sobre eles. Eles sabiam disso. A miséria, eles próprios atraíram a si mesmos. Agora, passados anos, durou praticamente 70 anos, eles estiveram lá servindo a outros povos, debaixo de um jugo terrível, passando fome, passando necessidade. E Deus levantou o profeta Isaías e mandou Isaías mandar uma mensagem àquelas pessoas, dizendo... Ah, você vê como começa a expressão? O primeiro verso 1. Ah, quase que um grito. Falou, pessoal. Quem é que tem sede? Venham e tomem água. Às vezes a gente tem que fazer aquele exame que precisa encher a bexiga, né? Quem às vezes vai fazer na área toda renal. E antes da ecografia, o pessoal te diz, você tem que vir em jejum de estômago, mas tem que tomar tantos copos de água. Eu vou exagerar, eu acho que eu vou exagerar agora. Você tem que tomar 10 copos de água. Depois que tomou o terceiro, tu ainda tem sede ou não? Não, e quando tem que tomar o quarto copo, que não vai mais. E o quinto não vai mais. E a bexiga já explodindo. Quando a gente não tem sede, a gente não quer beber. Mas agora, se a gente está como nesses dias escaldantes, qualquer pouquinho de água nos faz tão bem. Lá na minha casa, tem uma série de pássaros que estão frequentando a minha chácara. Minha chácara tem 10 por 5, 50 metros quadrados. É o pátio da minha casa. Mas lá naquele pequeno espaço eu tenho 13 árvores frutíferas. Tá bom, né? E os pássaros estão frequentando, então eles estão lá. E todos os dias com esse calor, sabe o que, que eu vejo? Aqueles pobres passarinhos com o bico aberto de sede. Então a gente põe em potes de água lá para abençoar eles. Sabe, esses dias estão... Eu imagino se um pássaro desses pudesse falar... Ou algum pássaro que frequenta lá a sua casa, ou até a janela de um apartamento desesperado de sede. Pois lá em Israel, também é uma região de deserto, e já no tempo do profeta, o profeta Isaías foi lá pelo ano 550 a.C. Naquele tempo já tinha vendedores de água. Eu vou olhar agora aqui para vocês alguns... Quem está na faixa dos 60, 70 anos aqui? Estou vendo alguns irmãos que eu imagino que estejam nessa faixa, né? Eu imagino. Acho que imaginei certo. Se há 50 anos atrás alguém dissesse para vocês, vai chegar um tempo em que quem vender água ficará rico. Nós, talvez, adolescentes ou crianças, não, esse tempo nunca vai chegar, porque tem água para tudo que é lado. Quem está vendendo água atualmente é pobre? Estou falando dos grandes vendedores, tá? Não é às vezes o pequeno distribuidor. É pobre ou não? Claro que ele não vende só água, vende outras coisas juntos. Mas uma empresa que perfura poços e coloca então em garrafas e bambonas, ficaram ricos vendendo água. A gente pensa, mas isso é do nosso tempo, isso é moderno. Não, isso é antigo, já está aqui, ó. Já tinha gente que andava pelas ruas na antiguidade dizendo, ah, pessoal, água, água, água. E claro que tinha compradores em região de deserto, vender água é um bom negócio. Se for no inverno, aqueles dias frios, que a gente às vezes nem tem apetite nenhum por água, e tem um vendedor de água com seu isopor numa sinaleira, provavelmente você não vai comprar nenhuma garrafa no mês de julho. Estou certo ou não? Mas e agora, nesse nosso janeiro, tem um vendedor de água, o trânsito congestionado, você morto de sede. O homem precisa gritar, água, água, água, ou é você que grita, água. O grito mudou de lado, não mudou? Na antiguidade, tinha os vendedores de água, e o profeta usa essa figura, Deus ensina ele, fala como se fosse um vendedor de água. Quem tem sede, venha. Só uma grande novidade, não precisa de dinheiro. Nem para comprar água, nem os grãos necessários para fazer o pão, nem o vinho, nem o leite, não precisa. Venham sem dinheiro. Se você for num casamento, numa festa, e é um convidado, e você não precisa pagar nada, mas você não pagou, mas alguém pagou. Houve um custo por quem deu a festa, não houve? Olha o que o Senhor faz conosco, o Senhor te convida, venha, não tem custo para você. Mas teve custo para o nosso Senhor, e que alto custo, não teve? Lá ele pagou tudo, todas as nossas dívidas na cruz. Venham, venham, venham, essa é a grande insistência que está sendo dita aqui. E o verso 3, dê uma olhadinha comigo, onde diz, inclinai os vossos ouvidos. 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Agora deixa eu te dar uma dica aqui, que acontece muito na igreja. Você viu no versículo 1, dizia, vinde as águas. E no versículo 3 diz o quê? Vinde a mim. Muitas pessoas vêm a Deus por causa de uma necessidade. Elas buscam Deus porque estão numa crise. Elas pegam aqui os sedentos, venham as águas, é o primeiro convite. Venha receber uma bênção do Senhor, amém. Mas não pode ficar aí, tem que ir adiante. Depois que você percebeu, começou a conhecer quem é o nosso Senhor, o Senhor diz agora, venha a mim também. Entenderam, irmãos? Isso aqui é importante, se você ficar só na primeira parte, venha a água, venha até a bênção. Você ainda não conheceu o Senhor, apenas aquilo que o Senhor deu. E aí continua, e a vossa alma viverá. Olha, vocês já sabem o que eu vou dizer, talvez alguns já experimentaram isso. Não vou dizer experimentaram na carne, mas experimentaram na alma. Quantas pessoas, quem sabe nós, já passamos por isso, outros podem estar passando por isso, que elas têm um sonho, o dia que eu conseguir conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. E a pessoa trabalhou, trabalhou, trabalhou, se esforçou e conquistou. E depois que ela conquistou, ela curte aquele tempo, ela aproveita a sua conquista, mas logo vem sobre ela um sentimento de que ainda falta algo mais. Talvez já passamos por isso. E aqui o Senhor está dizendo, inclina o ouvido e a vossa alma viverá. Quer dizer, vida interior, nada exterior me poderá dar. Quantas pessoas, ainda hoje à tarde eu ouvi uma reportagem na televisão de uma das atrizes de Hollywood, uma das mulheres mais bem sucedidas em filmes, já casou umas 50 vezes e descasou as mesmas 50. É riquíssima. E aí, então, num determinado momento, ela dizia, não é isso ainda que eu quero. Mas ela não sabia o que ela queria. Às vezes a pessoa busca, e deve buscar mesmo, as melhorias naturais, deve buscar. Se você pensar que eu sou a favor da miséria, eu não sou a favor da miséria. Quem é a favor da miséria aí? Levanta a mão, nós vamos orar para você ficar miserável a vida inteira. Mas nós somos a favor de melhorar a nossa vida, mas toda a nossa vida. Você, para melhorar na área física, na tua saúde, na tua profissão, nas tuas finanças, na tua família, e é claro, na tua vida com Deus. Essas pessoas estavam na miséria, essas que eu estou falando aqui na Bíblia. Essas pessoas estavam destruídas, elas próprias se arruinaram. Elas estavam debaixo, até então, de um julgamento de Deus. Mas um dia, Deus disse, profeta Isaías, escreve, diz a elas, agora venham. Vocês não têm dinheiro para comprar água. Vocês não têm dinheiro para comprar pão. Vocês não têm dinheiro para comprar leite. Mas venham a mim e eu vou mudar a sorte de vocês. Jeremias 29, 13, que nós abrimos o culto. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 dizia. E farei mudar a vossa sorte. Farei mudar aquilo que está sobre vós. Vou transformar. É isso que o nosso Deus faz. Agora, eu devo te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu cometi um erro. Eu sinto que eu estou sofrendo algo que eu mesmo plantei. Eu estou colhendo algo que eu semeei. É verdade. A Bíblia mesmo diz isso, que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Isso é verdade. Mas uma coisa eu devo te dizer. Aqui no interior do nosso estado, às vezes as pessoas dizem, olha, o dono do gado marcou o gado. Ali no quarto, eles dizem no quarto, né? Na coxa traseira do gado. Eu quero dizer uma coisa. Deus não nos marca como se marca gado. Você fez uma coisa errada, você teve um tropeço na vida, você está marcado para o resto da vida. Não! É isso aí, quem é que deu um amém aí? É isso aí. Você não está marcado para o resto da vida. Essas pessoas tinham errado. Essas pessoas estavam comendo o fruto amargo dos seus pecados. Mas um dia Deus disse, Isaías, vai lá e diz para eles. Eles estão na miséria, mas venham sem dinheiro. Sabe o que é isso tudo aqui? É a graça de Deus na nossa vida. Quem de nós tem bondade suficiente, perfeição suficiente para chegar a Deus? O Senhor tem obrigação de me abençoar, porque eu sou um homem extremamente perfeito. Quem de nós poderia dizer isso? Nenhum. Nenhum dos homens, nenhum das mulheres, nenhum de nós que somos pais, maridos, esposas, filhos, ninguém de nós tem perfeição tamanha. E aí nós vamos receber de Deus sem dinheiro. É isso que Deus está chamando. É isso que Deus está dizendo, venham a mim. Você não está marcado para o resto da vida. Me acompanhe, olha o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, chame por ele enquanto ele está perto. Sabe o que está dizendo essa palavra de Deus? Não perca a oportunidade. A oportunidade é agora. O que Deus quer te dar, Ele anseia por te abençoar. Ele apenas espera que você diga, Senhor, obrigado porque chegou a minha hora. Obrigado pela oportunidade. Senhor, eu o recebo. Eu inclino meus ouvidos a Ti, eu inclino meu coração a Ti. Eu preciso vida na minha alma. Obrigado que o Senhor não me marcou por causa do meu erro para sempre. Mas nós somos marcados, até a Bíblia diz que nós crentes somos selados. Sabe com o quê? Com o selo do Espírito de Deus. Selo é marca de propriedade. E agora eu quero que você entenda, talvez um dos versículos, que pode ser que muitas vezes não compreendeu. Verso 7, deixe o perverso o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos e converta ao seu Senhor. Porque o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor, porque Deus é rico em perdoar. Espera aí, não terminei tudo. O que que a Bíblia diz que Deus é rico? Em perdoar. Agora o problema não está em Deus. Muitas vezes o problema está em nós. Pode ser que Deus até já te perdoou. Deus já cancelou alguma dívida que você tinha com Ele. Mas você não se perdoou. Eu estou dizendo, Deus não marca com ferro quente, que nunca sai mais da marca, né? Deus não marca com ferro quente. Mas às vezes nós nos marcamos com ferro quente. Nós colocamos sobre nós, eu mereço a minha miséria, eu estou nessa condição e nunca mais sairei dela por causa de mim mesmo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. O que, que Deus está dizendo? Tem gente que pensa assim, cometi um erro. Às vezes tem erros na vida que dá para reverter. Sabia? E tem erros que não dá para reverter. Tem erros que dá para consertar e tem erros que não dá para consertar. Vou dar um exemplo. Se um homem, uma mulher, moço ou moça, sai por aí e vai, encontra uma pessoa e vai transar com ela. E nessa aventura, que não é amorosa, é só uma aventura sexual, contrai AIDS. E depois se arrepende. Tá bom. Tem reversão AIDS? Não. Você viu? Se arrependeu, mas não tem reversão. Não tem cura. É disso que eu estou falando. É possível que a pessoa, de repente, então cometeu algo gravíssimo na sua vida, com reversão ou sem reversão. E ela mesma disse, então eu mereço morrer. Então eu mereço levar uma vida miserável. E eu sei que Deus não olha mais para mim. Eu tenho vergonha de olhar para Deus. Mentira. Desculpem a força de expressão, isso não é verdade, da parte de Deus não é verdade, porque essas pessoas estavam na miséria e Deus disse, venham, venham, venham. Mas Deus, nós não temos dinheiro, não. Venham. Isso é a graça de Deus. Por que, que Deus está dizendo, meus pensamentos são diferentes dos vossos? Muitas vezes, e aqui está o problema, o nosso pensamento. Como você enxerga a si mesmo? Acho que nós temos dois problemas. Tem pessoas orgulhosas que se enxergam lá em cima, sempre lá em cima, perfeitos. E tem outras pessoas com uma autoestima, algo assim sobre si, lá embaixo. Eu não sou nada, eu não presto, eu sou miserável, eu tenho que continuar aqui embaixo. O que que Deus está dizendo? Os dois extremos são ruins, estão errados. Orgulho e pensamento de inferioridade, ambos são errados. Mesmo que você tenha cometido qualquer tipo de erro no passado, Deus está te convidando, venha. Deus estava tirando essa gente aqui, da Bíblia, lá da Babilônia, miseráveis lá. Deus está querendo levar eles para Canaã de novo. Muitas vezes, a gente pensa tremendamente errado de si próprio. Cuidado com o que tu pensas de ti mesmo. Porque se você pensar tremendamente errado a teu respeito, para cima ou para baixo, você não vai permitir que Deus te abençoe. Você não vai dar acesso a Deus. E Deus, por isso começa, você viu as primeiras duas letras do capítulo 55, verso 1, tem um A. É um grito. Atenção, pessoal! É um grito bem alto que o profeta está dando para acordar aquelas pessoas que tinham pensamentos miseráveis a respeito de si. Venham a mim. O outro pensamento errado, aí não é a respeito da gente, é a respeito dos outros. O versículo 7, você já leu comigo, onde diz, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo deixe os seus pensamentos. O outro pensamento errado é o seguinte. Você está andando com Deus. Você já foi agraciado, está servindo a Deus. E de repente a gente esquece que um dia, e continuamos sendo, vivendo debaixo da graça de Deus. E aí tem uma pessoa tremendamente errada. E essa pessoa você diz, não, esse aí está condenado. É como que Deus não marcou. Nem você, Deus não marcou, como se marca gado. Mas às vezes nós marcamos pessoas. Aqui diz, ó, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo deixe os seus pensamentos errados. Às vezes nós estamos dizendo, a graça de Deus é para mim, a graça de Deus é para essa, para aquele não, para essa sim, para aquele não. E nós começamos um processo de seleção. A graça de Deus é para todos. Às vezes nós, como eu disse, pensamos errado sobre nós. Isso acontece. Às vezes pensamos errado sobre os outros. Isso acontece. Mas por isso que o profeta está dizendo, os pensamentos de Deus são diferentes. Ainda bem. Ainda bem. Se você fosse Deus, se você por um dia pudesse ocupar a cadeira de Deus, que processo de seleção você ia fazer no mundo, hein? Ainda bem que nós não somos, porque nós não temos condições para isso. Nós somos seres humanos. Só que o ser humano sempre quer dar uma de Deusinho. Quando falo de ser humano, falo de nós também. Lá no Apocalipse, fala daquele homem que vai aparecer ainda no mundo, chamado o anticristo, a besta. Qual é o número dele? 666, não é? O que significa isso? O número 6 é o número do ser humano. Fomos criados no sexto dia. E o número 3 significa o que na Bíblia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o ser humano quer ser Deus. O primeiro anjo, o grande anjo que havia no céu, o anjo de luz, chamado Lúcifer. Qual foi o pecado dele? Que ele se tornou depois anjo de trevas. Ele quis tomar o lugar de Deus. Entre os anjos aconteceu isso. Entre o primeiro casal aconteceu isso. Qual foi a mentira da serpente para o primeiro casal? Ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não tem bola para Deus. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto proibido, se vos abrirão os olhos. E aí a serpente diz mais uma coisa. E sereis como Deus. Essa é a grande tentação da humanidade. Ser como Deus. Seja um bom homem. Seja uma boa mulher. Não queira ser Deus. Nós somos filhos dele, mas jamais podemos querer tomar, que eu estou chamando aqui, a cadeira de Deus, o lugar de Deus. Então, nós temos que ter os nossos pensamentos, sim, cada vez mais ajustados aos pensamentos de Deus. Isso é verdade. Mas não queira fazer seleção. Primeiro, não te exclua. Todo mundo está sendo convidado. Quem tem sede, venha. No Apocalipse, Jesus disse isso de novo. Quem tem sede, venha. Jesus falou lá em João capítulo 7 também. Todos que têm sede, venham. Há um convite pessoal. Agora, esse pessoal que estava escravo na Babilônia, eram tudo filhos de Deus, mas filhos, entre aspas, desviados. Eles estavam na miséria, já disse, como consequência dos seus próprios erros. Mas Deus os chamou, Deus os buscou de volta. E aí fez um convite. Mas se eu perguntasse a vocês, bom, todos aqueles que estavam no cativeiro, voltaram para Canaã? Não. Só os que tinham sede. Somente os que tinham fome. Somente aqueles que reconheceram, mas Deus está sendo bondoso conosco. Apesar de nós, Deus está nos convidando para viver com Ele de novo. Sabe o que aconteceu lá no cativeiro? Vamos pegar nós todos aqui. Se todos nós fôssemos levados para um local que não tenha, um lugar bem assim, mato, campo, não tem cidade. E aí alguém dissesse assim, olha, cada um aqui vai ganhar um machado, enxada, motosserra para fazer de madeira suas casas. Cada um vai ganhar um X de sementes. E vocês vão ter que construir a casa, vocês vão plantar. E daqui a 20 anos eu volto para ver o que cada um fez. O que que aconteceu depois de 20 anos com nós? Alguns de nós estariam na miséria. Outros de nós, talvez, estariam ricos. Desse grupo que está aqui nessa igreja hoje de noite. Você sabia? Uns têm determinação, força, garra. Outros, talvez, com uma inclinação mais depressiva, para não chamar preguiçosa. Eu usei um termo mais bonito, mais técnico. Pessoas que não são de pegar. De repente, elas já vão vender a semente delas para o vizinho. Já vão vender lá a enxada, a pá, a motosserra. E já, não, eu vou trabalhar de empregado para ti. E daqui uns anos, esse grupo, alguns estariam muito bem de vida e outros muito mal. Você pensa comigo também? Acho que dá para dizer isso, né? Agora, o que aconteceu com esse pessoal que foi levado escravo para a Babilônia? Alguns, lá na Babilônia, conseguiram ficar ricos. Mesmo numa situação geral de miséria. Mas alguns, por serem ou muito determinados, negociantes daqui e dali, subiram financeiramente. E quando o profeta diz, quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. O que que alguns disseram? Os que estavam abonados. Os que estavam bem. O que que eles disseram? Não. Nós vamos ficar aqui. Você está entendendo? Só vai seguir o convite de Deus aqueles que têm sede. Eu posso estar falando tudo isso. Ah, pastor, eu não estou nessa situação que tu está falando. Isso que tu está falando talvez é para algum miserável. Não, estou falando para todos nós. Pode ser que você está numa condição de, até de paz interior, questão família ok, finanças ok. E você, ah, pastor, tu está falando, está chovendo no molhado. Então eu vou dizer, se você pensa assim, você está na mesma coisa que aquele pessoal, alguns da Babilônia que foram levados para lá e estavam abonados. E esses dizem, nós não queremos o convite que o profeta veio trazer em nome de Deus. Nós não queremos o convite. Nós estamos bem aqui e vamos ficar aqui. Mas Deus estava dizendo, venham. E aí vai comigo ao verso 12. Tem uma coisa, tem uma promessa lá. Foi ao verso 12. Olha o que diz, para esses que aceitaram o convite, saireis de que maneira? Com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e as árvores do campo baterão palmas. Pela atitude de vocês, o vento vai balançar as árvores, e como se as árvores estivessem batendo palmas, aplaudindo aqueles que aceitaram o convite. Mesmo sendo miseráveis, sabe quando é que a gente encontra Deus? A maioria das vezes é quando a gente está por baixo. Concorda comigo? Quando você diz Deus, e você pode estar bem de dinheiro, de repente bem de família, mas lá dentro você não está legal, você está mal. E aí você chega ao Senhor, Deus tem misericórdia de mim, Deus. Eu até tenho dinheiro, eu até tenho família, até tenho trabalho, está tudo bem, mas é aqui dentro, é comigo, Senhor. Quando você se quebranta diante de Deus, esse é o melhor lugar para encontrar Deus. Mas quando a gente enche o peito e diz assim, Deus, tem gente muito pior do que eu. Eu até libero o Senhor para se ocupar com os outros. Eu dou o meu jeito. Quando nós pensamos assim, nós estamos muito longe do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus exalta, Deus levanta quem? Os humildes. Humilde não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com roupa, viu? Às vezes o pessoal diz, ah, o fulano lá é muito humilde, mora numa casa muito simples, usa roupas bem simples. Não, não tem nada a ver com humildade isso aí, tá? Humildade tem a ver com atitude de coração. É praticamente uma atitude até mental. Essa é a pessoa humilde. E esses que se quebrantam diante de Deus, esses encontram o Senhor. Olha o 12. Saireis com alegria. Sair da onde? Da Babilônia. Sair de lá. Você lembra a outra saída que o povo de Deus teve? Lá no Egito. Muitos e muitos anos antes disso aqui. Eles saíram sob comando de Moisés. Lá até tem um livro da Bíblia chamado com esse nome. O Êxodo. Agora aqui eu posso dizer a vocês, então é um segundo êxodo, é uma segunda saída. É. Só tem uma diferença. O primeiro êxodo, lá do Egito, a saída, Como é que Israel saiu de lá? Apressado. Foi apressado. Foi praticamente fugindo. A mudança foi de noite. Lembra o pessoal que fazia mudança? Não pagava aluguel e fazia mudança de noite, né? Antigamente tinha isso. Não sei, talvez não tenha hoje. Quando chegava de manhã, o dono da casa ia lá cobrar o aluguel. O inquilino sumiu. E não foi arrebatado. Viu? O inquilino sumiu. Pois, agora diz, saireis com alegria. Lá eles saíram, mas saíram com o coração na mão, de preocupados. Deixa eu te mostrar, já que está tão pertinho. Volta na sua Bíblia, no capítulo 52, versículo 12. Volte um pouquinho aí. Viu aí na sua Bíblia? Diz assim, 52, 12. Porquanto não saireis apressadamente desse segundo êxodo. Como é que foi o primeiro? Foi apressado, não foi? Deus disse, façam as malas. Malas, figuradamente falando. Não deu tempo nem de botar fermento no pão. Lembra lá? Não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. A primeira vez foi praticamente fugindo. Porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Saireis agora daquela situação de miséria. Aqueles que se quebrantaram, aqueles que reconheceram que precisavam de água. Mas água aqui não é só H2O. Água aqui é vida com Deus. Esses que reconheceram isso, voltaram para Canaã. E aí o que, que o Senhor prometeu? Que Deus ia fazer um jardim em Canaã. Em lugar dos espinheiros, iam crescer ciprestes. Em lugar, diz aqui do... Deixa eu rapidamente. Em lugar da sarça, que era uma árvore espinhenta também. Em lugar da sarça, crescerá a murta. A murta é lá na região dos desertos. A árvore mais resistente para calor e para neve. Uma árvore vai crescer coisas fortes para essas pessoas que se voltaram para o Senhor. Tudo que eu estou falando aqui, eu não quero só falar da história antiga, do tempo desse pessoal da Bíblia, mas tudo isso tem a ver com cada um de nós também. Tu acredita nisso? Tudo isso aqui, Deus está falando que Ele pode mudar nossa história pessoal, nossa história de família, nossa história, seja de trabalho, de finanças. Eu acho que a gente às vezes entra numa fria, gerada por nós mesmos. A maioria dos problemas que temos não são gerados pelos outros, você sabia? São gerados por nós. A maioria das pessoas, dos casais que têm problemas com filhos, onde é que os filhos se criaram? Na casa dos vizinhos? Na casa do tio? Na casa da avó? Ou na sua casa? Então quem gerou aqueles filhos e quem criou eles fomos nós. Então se eles têm problemas, uma parte daquilo lá tem a ver conosco. Os problemas financeiros, a maioria são gerados por nós. A gente não gosta de ouvir muito isso, vocês sabiam? Mas a maioria é gerada por nós. Um problema de casal é gerado por quem? Só tem dois no casal, né? É gerado pelos dois. Pois Deus está falando que em lugar das misérias, que eu estou chamando de misérias, tudo isso. Em lugar das carências, das necessidades. Quando você ouve, você se inclina para o Senhor. Diz no verso 3, tua alma viverá. Tua alma viverá. Uma vez Jesus encontrou uma mulher à beira de um poço, João capítulo 4. E aquela mulher estava tirando água do poço e ela era de um povo que era inimigo do povo de Jesus. Ela era samaritana e Jesus era judeu. E aí Jesus se aproximou dela no sol escaldante e disse, me dá já um pouco de água. E ela disse, como que tu me pede água? Tu é dos judeus, tu é inimigo nosso. E Jesus disse, se tu soubesse quem está te pedindo água? Tu é que me pedirias. Como assim? Tu não tem nem balde, nem água, nem corda para tirar a água do poço. E lá pelas tantas da conversa, o Senhor disse, eu sou a água. Jesus estava falando dele, Jesus não estava falando de água, de poço, novamente. Como aqui, vinde, vinde, bebei, vinde as águas. Isso aqui não é água. É um relacionamento com Deus que vai preencher a nossa alma. Amém, meus irmãos? Nós não somos contra os recursos humanos, não. Nós somos a favor. Eu quero que todos vocês prosperem nas questões materiais. Mas essa prosperidade bíblica tem que ser junto com o relacionamento com Deus. Que a gente prospere em abençoar pessoas. Eu sempre tenho dito, e vou, enquanto vocês me ouvirem eu pregar a minha vida inteira, eu digo assim, o que Deus põe na tua mão não é só para ti. É para abençoar a obra de Deus e para abençoar pessoas. Se você vive só para você, você não entendeu ainda a misericórdia, a riqueza que Deus é rico em bondade. Se Deus é bom, como são seus filhos? Logicamente teriam que ser bons também. Pois bem, tinha um jardim, um grande lindo lugar prometido. Aqueles que ouviram a voz de Deus. Não há restrição. Não há restrição. Não seja você a se excluir da misericórdia, graça, bondade de Deus, dos planos de Deus para o futuro da sua vida. Não seja você a se excluir por causa dos seus pensamentos que estão em desacordo com os de Deus. Sabe, o grande negócio, eu disse hoje de manhã também ao pregar essa palavra, para mim, os nossos maiores inimigos não estão fora de nós, não são os outros. Os maiores inimigos, ou o maior inimigo, está aqui dentro, a mentalidade. Por isso que Deus fala em pensamentos, Deus não falou em pensamento? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque nós tantas vezes pensamos contrários a nós mesmos. Quem aqui tem cartão de crédito? Só você. Não tem maquininha aqui na igreja, não se preocupe. Não se preocupe, não vai precisar passar. Aqui não precisa, tá? Não vou pedir nada a vocês. Sabe o que eu penso de cartão de crédito? Eu estou usando na pregação, tá? O cartão de crédito tem que trabalhar para nós. Quem pensa assim? Eu não posso trabalhar para o cartão de crédito. Ah, eu compro algo no cartão e aí vem a fatura. Digamos que a fatura é R$500. Ah, vou parcelar em 5 de 100. Quanto vai te custar esse produto? Tu está trabalhando para o cartão de crédito. Agora vem, digamos, um negócio bem promocional, você precisa, e caiu na hora certa, você usa o cartão de crédito. O cartão trabalhou para ti. Não é assim que se pensa? É ou não é, meus irmãos? É assim que a gente age. Não trabalhe, não gaste o seu suor. Mas às vezes as pessoas, estava na promoção, mas você precisava. Não, não precisava, era promoção, aquela palavrinha mágica. Promoção é uma palavra mágica, sabia? Para pegar o cliente. Se não precisa, não compra. Mas esse é outro assunto hoje, né? Mas faz trabalhar para ti. Faz agora o que eu quero dizer com o cartão de crédito. Faz a tua mente trabalhar a teu favor. Não contra ti. Quantas vezes a nossa mente trabalha contra nós? Deixa eu te dizer uma outra vez que a mente trabalha contra nós. De repente você suspeitou que alguém está armando algo contra ti. É uma suspeita. Você não tem base nenhuma para dizer aquilo. Não tem um fato, não tem nada. Mas você bota a pessoa e você marca a pessoa. Mais tarde você vai descobrir, mas que grande bobagem eu estava pensando. É uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Sua mente trabalhou contra você. Não foi? Outras vezes que a sua mente pode trabalhar contra você. Aparece uma dorzinha aqui no braço. E você diz, ai, ai, ai, isso aqui é um câncer. Você já não dorme aquela noite. No dia seguinte, de todos os jeitos, vai procurar marcar uma consulta. Pronto-socorro. Mas dorzinha não é para pronto-socorro. Pronto-socorro é para coisa grande e imediata. Mas você diz, não, eu tenho um câncer. Você consulta o médico está tudo ok. Não, doutor, mas eu tenho uma coisa ruim. Ainda nem diz a palavra, mas uma coisa ruim. A tua mente está trabalhando contra você. Aqui é a mesma coisa. Deus está te chamando para um convite, para uma nova vida, para um relacionamento. E você diz, não, eu tenho que ser miserável. Ou que eu cometi um erro lá no passado e eu tenho que pagar por isso. Quem diz que você tem que pagar? Já foi pago. Já foi pago. E muito bem pago com o sangue do Filho de Deus, com o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Tu ainda tem que pagar alguma coisa? Ou se alguém te diz, venha receber uma bênção e deixa aqui 1.000 reais. Pare com essa mentira se alguém diz isso. E o pior é que tem quem diga. E tem quem acredita. E tem quem paga. Mas tudo é de graça. Quem está nos visitando? Eu vi que tinha gente nos visitando hoje aí, né? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? É de graça, tá? É de graça. O Deus da Bíblia está chamando para as pessoas receberem sem pagar. O preenchimento da tua alma é sem dinheiro. Nós temos compromisso com Deus financeiro? Temos sim. Eu sou dizimista desde que me converti, 33 anos. E para mim, o dinheiro mais bem investido na minha vida é no dízimo. Compromisso com a obra de Deus. Mas eu não estou pagando nada. Eu estou só feliz ao longo desses anos e entregando ao Senhor para que a obra de Deus, naquilo que depende de coisas materiais, a obra de Deus possa prosperar. Alguém, mas pastor, é obrigado dar o dízimo? Não, obrigado não existe isso no reino de Deus. Sabe quem é que Deus ama? Diz lá na palavra, na carta aos Coríntios. Deus ama quem? Dá, de que maneira? Com alegria. Se é um peso, se você não tem fé para isso, não adianta. Não adianta alguém extorquir, arrancar das pessoas, jamais. Mas quando a gente está feliz, conhece o Deus que é o nosso Deus, o dízimo é só o começo. Eu não estou falando de dinheiro hoje. Estou falando da palavra e um pouco de mim. Ter compromisso com a obra de Deus. O dinheiro mais bem aplicado na sua vida. Escute o que eu estou dizendo agora. Não é em caderneta de poupança ou outra aplicação. Até tem uns bancários aqui, não. Fiquem bravos comigo, tá? Mas eles são irmãos, eles sabem o que eu estou dizendo. O mais bem aplicado, sabe qual é? É no reino de Deus. Sabe por quê? Tudo que você colocar no reino de Deus, Deus vai te dar mais. Ah, mas Deus faz troca? Não. Porque ninguém vence Deus. Deus vai vencer-nos também no doar. Eu quero ser vencido por Deus. É ou não é, meus irmãos? Deus, se você é generoso, Deus será mais ainda contigo. Assim funciona no reino de Deus. Porque Deus vence sempre o ser humano. E aqui, voltando a essa palavra, os que receberam o convite do Senhor. Essas pessoas voltaram para Canaã e desfrutaram desse lindo lugar chamado aqui, que o espinheiro foi tirado e cresceu o cipreste. Um novo momento. E é para isso que Deus nos chama. Amém, meus irmãos? Amém. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda, vai para casa hoje à noite. Se puderes, leia de novo o capítulo 55. Marcou aí na sua Bíblia? Bota um papelzinho aí no meio. Ou se tem uma caneta, deixa até a caneta ali no meio. E se tem uma fitinha assim na sua Bíblia, como a minha que tem uma fitinha vermelha, bote a fitinha vermelha ali. Leia de novo em casa. De repente amanhã, com mais tempo ainda, leia de novo. Vá remoendo essa palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto há oportunidade. E a oportunidade é agora, hoje. Tem uma palavra lá no livro de Hebreus que diz assim. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. É hoje. Às vezes a gente pergunta, ah não, mas amanhã, depois da manhã. Amanhã a coisa esfriou. Se Deus está falando contigo agora, toma atitude devida agora. Às vezes você vai numa loja e o pessoal, você quer comprar e o pessoal que está lá de vendedor quer te vender. Mas de repente você, no meio da compra, a coisa não está fluindo bem e você está quase desistindo, mas o vendedor é muito bom. E você então não comprou aquele produto exato, mas ele te mostra outro e outro e outro e outro. E ele fez a venda porque ele foi muito bom. Sabe? Assim, meus irmãos, você... Esses dias entramos numa loja, né? Aqui tem uns lojistas também. Acho que vocês lojistas pensam como eu. Se eu fosse dono de loja, eu ia dizer para os meus funcionários, olha, a pessoa que entrar aqui, podemos até não vender. Mas não pode ser que ela desista da compra, mas não pode ser por fraqueza nossa. Apresenta todo o produto que ela pede, apresenta mais que ela pede. Se ela quer comprar um sapato, apresenta 10 pares de sapato, tudo que é a opção que tem. Não é assim, dona Renê? Ela ali, ó, aquela mulher levantou algo grande na vida, porque é vendedora. Sabe, meus irmãos, não deixa passar a oportunidade. Entrou na tua loja, agora eu estou dizendo, entrou na tua loja, faz de tudo dentro da ética, do correto, para vender. Um dia eu fui comprar uma geladeira. Faz 7 anos, né? Um dia, faz 7 anos. Eu nem me dei de conta, a geladeira está novinha ainda. E a minha esposa ontem ainda disse, faz 7 anos. Estamos cuidando bem. Os vendedores de geladeira acho que vão ficar pobres comigo. Ela dura muitos anos lá em casa. E fui comprar uma geladeira. Mas eu já sabia o que eu queria. Que modelo, que marca. Mas o vendedor era tão ruim. Ele não fez a venda. Mas eu fiz a compra. Pensa no que eu estou te dizendo. Eu levei a geladeira. Porque eu queria aquele modelo, aquela marca. Mas se fosse pelo vendedor, eu não teria comprado. Então, eu dizia, ele não fez a venda, mas eu fiz a compra. Não deixe passar as oportunidades que eu estou te dizendo. Que Deus te dá. E hoje à noite, hoje, é uma oportunidade. Seja para tomar uma atitude firme. O que precisa mudar? Todos nós temos algo a mudar. Uns mais, quem sabe outros um pouco menos. Mas todos nós temos algo a mudar. O que você tem a mudar? Pode confiar em Deus. Ah, mas eu não sei o que fazer. Confie em Deus. Só de Deus eu preciso de ti. Se você está tudo errado, tudo quebrado, todo falido por dentro e por fora. Você fala, eu não tenho nada, Senhor. O pessoal que Deus chamou aqui tinha alguma coisa? Nada. Venham sem dinheiro. Porque se fosse com dinheiro, não, mas foi nós que compramos. Deus deu, mas eu... Não, o pessoal aqui não tinha nada. Quando você se reconhece, vamos dizer assim, num sentido, Deus, eu dependo totalmente de ti. Ali Deus chega. Eu vou contar uma última história. Eu sei que eu estou avançando um pouquinho, mas eu estava de férias, vocês compreendem, né? Fazia tempo que eu não falava. É, agora, não é para falar tudo num dia só também, né? Sabe, meus irmãos, quantas vezes Deus tem nos dado oportunidade e nós deixamos escapar às oportunidades. Porque nós, muitas vezes, não confiamos que Deus é fiel. Não deixe escapar. Não deixe escapar. Não empurre de barriga. Nós... Eu e minha esposa, eu posso dizer para vocês, não tem nada de orgulho nisso, eu quero dar essa honra para Deus, essa glória para Deus, mas vou dar um testemunho. Nas nossas férias levamos uma sobrinha. Uma criança, 13 anos, nunca tinha viajado, nunca tinha saído da cidade, nunca tinha nem dormido fora de casa. Filha do meu irmão. Mas eu e a esposa dissemos, vamos abençoar ela esse ano. Vamos levá-la junto, uma viagem grande que a gente fez, uma viagem longe. E uma viagem que não foi tão barata. Mas Deus deu a graça para a gente fazer isso. Voltou contra nada de orgulho, não tem nada, irmãos. Deus conhece meu coração. E olha, vocês conhecem meu coração. Não é só Deus, é vocês conhecem. E nós tínhamos um negócio no nosso coração. Vamos ser generosos, vamos pagar tudo para essa criança. Né, Tânia? Pagamos tudo para ela. Custou um dinheiro bem razoável. E no meio do caminho apareceu despesas extras. Porque quando você vai fazer um passeio, sempre aparece despesa extra. Mas eu nem falei para a Tânia e ela não falou para mim, mas dois tínhamos o mesmo coração. E a gente, até o nosso dinheiro não é, não estava sobrando não. Até no meio do caminho começou a ficar apertado. Mas eu disse para Deus, não falei nem para ela. Ela já sabe que eu falei agora, mas na hora lá não disse. Eu assumi, Deus, eu vou continuar sendo generoso. No meio do caminho, teve a tentação de dizer, vamos recolher, vamos diminuir um pouco. Deus, eu vou continuar sendo generoso, porque eu sei quem é o Senhor. E os recursos foram apertando no meio do caminho. E Deus nos deu uma grata surpresa no retorno, nessa área de finanças. Apareceu um valor que eu não esperava que aparecesse. Apareceu. Eu não sabia que ia aparecer. Um dinheiro daqueles que você não espera entrar e entrou. Mas lá, eu entendi, Deus estava nos provando. Já que a gente começou a ser generoso com uma criança, se essa generosidade iria até o fim. E mesmo que as coisas no meio estavam... Até era de dizer, bom, não vai dar para fazer o passeio A, o passeio B, o passeio C. Mas nós dizemos, vamos fazer todos, vamos abençoar essa menina. Para mim, vou dizer para vocês, foi uma grande vitória da fé. Vitória da fé. E assim o Senhor, eu vou dizer, hein, o Senhor nos leva, o Senhor tira os espinheiros do caminho. Mas precisa você estar determinado, venha e beba. Essa água que não é água, a água que preenche a alma, faça isso. Se Deus tem posto algo no teu coração, em qualquer sentido de abençoar alguém, abençoar a obra de Deus, não pare no meio do caminho. Se Deus te deu de abençoar um missionário por um ano, dois anos, não pare no meio do caminho, ainda que venha a crise, não pare. Se Deus te deu para pagar o estudo de um jovem adolescente que não tem recursos, pague. Ah, mas eu estou apertado. Mas se você assumiu com Deus, pague. Porque Deus vai te honrar. Acreditam nisso, meus irmãos? Façam. Deus prova a qualquer um de nós aquelas decisões. A bondade dEle. O socorro dEle. A provisão dEle. Ninguém está excluído. Deus só espera que a gente incline o nosso coração para Ele. Só isso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nada te atrapalhe. E fale com Deus. Enquanto eu pregava, eu sei que muitas coisas você estava pensando. Muitas coisas você analisou a si próprio. Quem sabe enxergou alguma fraqueza sua. Eu sei que Deus vai mostrando isso durante a pregação. Quem sabe Deus também te mostrou alguma virtude sua. Uma virtude que possa até estar um tanto parada ou enterrada. Reaviva isso de novo. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe. Não fique empurrando de barriga, como se diz popularmente. A atitude que tens a tomar, tome agora. O Senhor convidou. Vinde às águas, os que não tendes dinheiro. Vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Venha. Não faça a sua mente trabalhar contra você. Tome atitude, porque há uma saída. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Há uma saída, você que está aqui hoje. Pode ser a pior situação da tua vida, o pior momento, não faz mal. Eu sei que está duro para você, está difícil, mas Deus diz... Saireis com alegria. Você vai sair da miséria. Você vai sair da tribulação. Porque Deus é que te convidou. Não foi aqui o pastor Paulo, irmão A, irmã B, não. É Deus que está te convidando. Vinde a mim. O primeiro era vinde às águas. O segundo convite, vinde a mim, é o Senhor que te chama. Quer sair da situação difícil? Até às vezes uma situação de provação ou de tentação também, te volta para o Senhor. Você não está excluído da graça. E não há restrições para a graça de Deus. Se você está tomando uma decisão entre você e Deus, agora, eu pediria que você coloque a mão no coração e você pode dizer: Senhor, a minha vida é tua. Você já pode ser crente há muitos anos, mas eu te convido a esta oração, nestes termos. A minha história tem a ver contigo, Senhor. Eu me sujeito, me submeto. Eu quero beber, Senhor, dessa água. Podemos dizer, é uma água do céu. É a água que preenche a alma. Não te exclua. E não exclua ninguém, mas hoje estamos falando de nós, não dos outros. Não te exclua da graça de Deus. Foi Ele que mandou o profeta convidar as pessoas do passado, mas por isso essa palavra está escrita, para convidar as pessoas do nosso tempo também. Você é convidado de Deus para sair da Babilônia. Babilônia significa também aqui escravidão, misérias, e ir para Canaã. Um lindo lugar, um jardim de Deus. Se você está tomando uma decisão, agora. Não seja negligente, nem fique empurrando para amanhã, para depois da manhã, não, é agora. Eu posso até ser um pouco insistente contigo, porque eu sei que uma decisão que é empurrada para o dia seguinte vai esfriando. É necessário tomá-la imediatamente, porque é bênção para você. Estás tomando a tua decisão? Queres um novo momento na sua vida? O convite da parte de Deus foi lançado. Foi lançado e tem uma promessa que você vai sair do lugar apertado, do sufoco. Você vai sair com alegria para um novo momento, uma nova história, inclusive. Obrigado, Senhor, por essa linda noite, pela tua palavra que gera vida dentro de nós. Mas é necessário a resposta individual de cada um, uma resposta pessoal. Quem não tem sede, não vai beber. O profeta sabia disso. Mas Senhor, quem tem sede, corre, ainda que seja, para umas pequenas gotas de água. E da tua parte, o Senhor não nos abençoa com conta-gotas. O Senhor fala na tua palavra, em rios de água viva. O Senhor fala em rios de água corrente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você que está diante de Deus. Você que está diante de Deus. Eu queria que você agradecesse a Deus. Agradeça a Deus porque Ele te ama. Você não está excluído. Venha, fonte. Venha.